E aí, pessoal, aqui é o Giliar Lopes, de volta para falar com vocês novamente em mais um Quick Quest. Essa semana, inclusive, um Quick Quest especial, porque a gente está recebendo um convidado aqui. É o Sandro Tomazetti, o game designer brasileiro, que já teve no podcast, gravou um episódio muito divertido com a gente, lá no comecinho, né, da nossa história. E ele está de volta aqui. Sandro tem algumas novidades para contar para a gente. Eu trouxe então ele aqui para falar com a gente no Quick Quest e contar um pouco sobre essas novidades. E aí, Sandro, como é que tá aí? Tudo bom? Tudo bem, Juliano. Agradecendo mais uma vez aparecer aqui. Eu que fui o primeiro convidado, tenho muito orgulho disso. Isso mesmo, cara. Um olá para todos os ouvintes aí também. Bom, eu tô aqui para falar de uma nova coluna que vai ter aí no site do PodQuest, que eu vou estar escrevendo. Uma coluna que chama Treasure Chest. Ela é sobre momentos marcantes da história dos jogos, assim. Eu vou escolher alguns momentos que eu considerei marcantes para mim, que eu considero marcantes para a indústria, e escrever sobre eles. E escrever exatamente o que sobre eles, você imagina, Sandro? Bom, eu primeiro, geralmente, assim, dar uma abertura, assim, explicar o momento onde aquilo acontece no jogo, né? Uhum. O momento em si, qual é, por que ele foi marcante, o que ele revolucionou, o que fez ele ser um momento especial, assim. Uhum. E escrever um pouco sobre o impacto dele em mim ou na indústria, né? Dependente de se for relevante para o momento em si. Entendi. Mas então fala pra gente aqui, qual que foi, né, a motivação, a inspiração? Por que você decidiu escrever a coluna Treasure Chest? E por que exatamente momentos memoráveis, né, foi o assunto que você escolheu aí? Qual que era, vamos dizer, a sua motivação para estar escrevendo essa coluna agora? Bom, eu sempre quis começar a escrever um blog. Eu até lembro aquele primeiro que a gente escreveu, o Miyamoto Generations. Exato. Que eu tava sempre querendo escrever, mas eu acabava não conseguindo me comprometer tanto a escrever sempre, assim, sabe? Entendi. E navegando num desses sites, assim, aquele destructoid.com, um blog bem bom de jogos também, eu vi uma série deles que chama Memory Card. A coluna que eu vou escrever é baseada nessa série, que é escrita por um cara que chama Chad Conselmo. Uhum. E quando eu li ela a primeira vez, eu já de cara, assim, já gostei muito, porque ele falava de um momento bem, bem específico, assim, que é o final do Earthbound. Certo. Não sei se todo mundo jogou, mas é um momento bem, bem marcante. Quem não jogou, corre pra jogar, vergonha. Pois é, ele vale muito, muito a pena. Eu comecei a ler todos os posts desse cara. Uhum. E vi que eles eram sensacionais, assim. Só que eles tinha alguns momentos que ele escolhia e eu sempre pensava, pô, mas tem outro desse jogo, tem um mais legal, tem um não sei o quê. Uhum. E eu vi que a maioria eu gostava, eu conhecia, e eu vi que eu podia conseguir escrever algo similar, sabe? Entendi. Daí foi nisso que eu me inspirei pra começar a escrever mesmo. Legal, a gente vai deixar o link aí no post do Quick Quest pro Memory Card, né? Caso o pessoal queira conferir lá. Depois que o Sandro também contou essa história pra mim em off, eu fui lá dar uma olhada, já tá na minha fila aqui de coisas pra ler, correr atrás lá de episódios anteriores do Memory Card pra dar uma lida. Também achei, cara, uma coluna super legal mas tô mais feliz ainda que você decidiu step up aí e escrever também pra gente sobre os momentos que você acha. Então acho que vai ser muito legal e vai ser uma contribuição, assim, valiosíssima pro podcast. E aí queria saber de você também, né, o que você pretende exatamente escrevendo isso, né? Você já explicou o que te levou a querer fazer isso, mas o que você acha que pode exercitar, né, pra você? Qual que você acha que pode ser o valor pra você de escrever a coluna Treasure Chest? Bom, primeiro de tudo, os leitores vão notar, ela tá em inglês, né? Como a gente tá dentro de um mercado que a gente sempre precisa exercitar a língua e mandar para produtores para fora, para desenvolvedores de fora, né? É uma maneira de treinar a escrita em inglês. E uma das coisas que eu queria mais exercitar para mim é esse comprometimento de escrever algo, assim, sabe? De ter uma religiosidade, não perder a data, conseguir manter um foco, assim, né? E uma coisa pro leitor, a grande coisa que o leitor ganha foi o que eu ganhei lendo a do Destructoid. Muitos momentos me chamaram a atenção e eu não joguei esse jogo. Esse jogo tem um ou dois momentos aqui já na lista e eu nunca joguei. Então, o que aconteceu? Eu voltei para jogar esses jogos. Hoje mesmo eu voltei a jogar o Super Mario World 2, que eu nunca terminei. Certo. Eu joguei até um pedaço, não terminei, tem um momento lá. E ele me falou assim: porra, eu preciso jogar esse jogo, como que eu não terminei? Entende? E isso Sim. provavelmente vai acontecer com bastante jogadores, assim. O mesmo, por exemplo, o primeiro momento que eu vou escrever é um sobre o Ocarina of Time, o Zelda Ocarina of Time. Eu conheço muita gente que joga, que gosta, que não terminou, sabe? Que não jogou o Ocarina of Time inteiro. Então, às vezes, isso pode despertar no leitor uma vontade de jogar o jogo de novo, ou pela primeira vez, né? Certo. É muito legal. E pro podcast também, como o nosso objetivo é sempre incitar discussão, né, e trazer a comunidade para interagir, né, a comunidade de desenvolvimento de jogos brasileira, eu acho que vai ser também uma adição super legal para a gente justamente incitar essa discussão, né, e trazer à tona esses momentos memoráveis, conversar sobre o que fazem os jogos serem especiais para as pessoas, né, e aí debater tudo isso. Quer dizer, eu imagino que, da mesma forma que aconteceu com você lendo o Memory Card, eu espero muito que o leitor do podcast vá ler lá o Treasure Chest da semana e pode ser que ele pense: pô, mas tem um outro momento, pô, mas tem esse jogo, tem um jogo parecido que fez uma coisa parecida, coisas desse tipo. E aí, quer dizer, com a capacidade da gente adicionar comentários ali e debater os assuntos, eu acho que vai ser mais uma oportunidade para a gente se conectar e só incitar a discussão, que é tudo que a gente quer fazer aqui no podcast mesmo. Então, por isso que eu tô super empolgado, super feliz de estar recebendo a coluna Treasure Chest do Sandro Tomazetti aqui no nosso blog. E aí, então, para terminar, só você deixar pra gente aí dizer, né, qual que você imagina que seja a periodicidade que você vai publicar o Treasure Chest e quando é que o pessoal vai poder ler a primeira, né? Quando é que eles vão poder experimentar tudo isso aí? Quer dizer, você já deu um pequeno spoiler aí sobre que jogo que vai ser, então o pessoal já deve estar curioso para ver. Quando é que eles vão poder ver isso e qual que vai ser a periodicidade que você imagina, Sandro? Bom, primeiro de tudo, só para me justificar, foi um spoiler bem controlado. Eu não falei momento, na hora que eu comecei a falar, pensei assim: pô, já vou entregar? Não, não. Vamos só segurar um pouquinho. Mas a ideia é que seja uma vez por semana. Vou tentar manter uma vez por semana. Espero que eu consiga conseguir manter uma vez por semana. E a primeira já está pronta, só falta eu colocar no blog, assim, terça-feira. A gente vai estar publicando já. Amanhã, então, hein, se você está ouvindo isso hoje aqui na segunda, que é o dia que sai o Quick Quest, então toda terça-feira, né, começando amanhã, o Sandro vai trazer um episódio novo do Treasure Chest pra gente. Então a gente já está preparando também ali no blog, né, o formato bonitinho, como vai ficar. Já dei uma lida aqui no primeiro episódio e virei fã, sinceramente, do que o Sandro está escrevendo. Acho que Obrigado. vai atingir vai atingir todos esses objetivos, sim, Sandro. Então, é isso para o Quick Quest de hoje. Agradeço novamente aí o tempo do Sandro, não só de estar aqui com a gente conversando um pouquinho, mas também a iniciativa dele louvável de escrever essa coluna e contribuir, né? Quer dizer, fazer um pouquinho mais, né? Se cada um de nós pudermos fazer esse pouquinho, né? Às vezes você acha que não, mas o seu comentário, né? A pessoa que está ouvindo aí, que está lendo nossas colunas, o seu comentário, ele pode valer bastante. Ele pode incitar uma discussão, ele pode começar, né, um processo, né, de você pensar sobre os jogos, sobre problemas no desenvolvimento de jogos e tudo mais que cerca, que talvez tenha uma outra pessoa lá que você nem conhece, para quem isso vai ser valioso. Então, para a gente poder correr o risco dessas coisas acontecerem, é que a gente publica aí o podcast toda semana, Quick Quest e agora também, né, o Treasure Chest do Sandro Tomazetti. Então, obrigado, Sandro, um abraço para você e a gente vai ficar aguardando ansioso aí pelo primeiro episódio amanhã, hein? Obrigado você pela oportunidade de estar publicando e tudo mais. E eu estou ansioso também para ter o primeiro aparecendo amanhã. Então, beleza. Um abraço para todo mundo aí. Obrigado por ouvirem de novo. E semana que vem, podcast, daqui 2 semanas, Quick Quest. Tchau. Um abraço. Tchau.